Tô com saudade de você, de você. Tô precisando te encontrar, te encontrar. Quem sabe eu posso te ver pra gente poder conversar. Oi, tô com saudade de você, de você. Tô precisando te encontrar, quem sabe eu posso te ver pra gente poder conversar. Desde pivete sempre te acompanhei, agora paro, peço aí pai, me emocionei. Nossa, já são duas décadas de amizade, um sonho que hoje se tornou realidade. É, amigo, eu lembro de você, cansado procurando trabalho pra poder manter uma família que quem tinha criado era você. Lembro de tudo, meu parceiro, não vou te esquecer. Eu sei que a sua vida sempre foi meio embaçada, mas procuro levar ela dando uma risada. Lembra quando a gente ia até a praia, ou quando nós se tromba na ZL de quebrada? O telefone toca todo dia e olha só, amigo, eu te confesso aqui que é muito bom falar contigo. Isso que é exemplo de amizade entre amigos, espero que seja assim com os meus filhos. Queria saber se ele está bem, eu me preocupo com ele e ele comigo também. Há muitos anos andando juntos, sei que você está longe, mas ainda está é neste mesmo mundo. E mesmo que não estivesse aqui, por ter a honra de ter te conhecido, eu já seria feliz. O pai, o filho, o neto, uma geração e enfim, qualquer dia nós se tromba por aí. Oi, tô com saudade de você, de você. Tô precisando te encontrar. Quem sabe eu posso te ver pra gente poder conversar. Oi, tô com saudade de você, de você. Tô precisando te encontrar. Quem sabe eu posso te ver pra gente poder conversar. Oi,